Então fica de quatro, fica de quatro, fica de, fica de quatro. Fica de quatro, fica de quatro, de quatro, isso, fica de, fica de, fica. Isso, deixa aí, vou mandar. Deixa aí, vou. Foca, foca na bunda dela, foca. Isso, foca. Foca na bunda dela, isso. Fica de quatro. Ai, delícia, que é isso, mano? Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de, fica de quatro. Os maloca tão querendo ver ela balançando o rabo. Fica de quatro, fica de quatro, fica de, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro, fica de quatro. Chora viola, chora viola, chora viola. Quiser beber água. A pegada é ânsia. Fica de, quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Já cagou da putaria. Os maloca tão, já cagou da putaria. Os maloca tão querendo ver ela balançando o rabo. Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Só na metedeira, ó. Só na metedeira, ó. Imagine que você tá metendo e ela de quatro. Fica de tome. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Na beira da piscina, ó.